Olha, tu tem moqueca, tem siri. Tem siri com moqueca, moqueca de siri. E siri de moqueca e moquecas de siri. Não é? Está no ar mais uma vez. Meu brinquedo estupefacente através da música. Eu, Conrad Rose, vulgo Siri. Siri, vulgo Conrad Rose. Conduz essa carrapeta. Meu brinquedo estupefacente através da música. O que é que é de Siri? E este é um programa muito especial. Vamos reverenciar a obra, a estrada desse monstro, desse baluarte da música e da cultura popular, ao seu Valença maravilhoso. Para isso contamos com alguns pedidos de ouvintes, no fundo pedidos de Muniz, participações, algumas participações de Posse, Marisa Monte, Barra Mário, Chico César, Dominguinhos, Ana Murakawa, João do Vale. Quem mais? Amelinha, Valdones, Cristina Amaral, Luê, Luci Alves, Junina Revolução, Daúde. Grande elenco. Simone Cigarra, Cido Olímpio. Maravilha, galera. Então, Oiê meu pai, Oraiê mamãe Oxum, Saravá minha preta véia, Dona Mariazinha, benção mãe Rosa, na escuta, né mãe Rosa? Um beijo, um abraço bem apertado em você. No show, quando lá pra Catende, lá no Teresa Raquel, e que Zé Ramalho tocava a sua viola na nossa banda, e que de repente ele cantava esse blues que fez aqui pro Rio de Janeiro, com essa mesma textura de ódio, de sofrimento, de amor, de paixão por essa cidade que nos acolheu. Chama-se Rio de Janeiro. O dele é Jacarepaguá Blues. Tão indecente foi o jeito que essa mina descarada, arranhada, repulsiva me julgou de repente. Eu já sabia das suas intenções maléficas contra mim, por isso me precavi com todo o alho e cebola que eu consegui comprar. Não sabia, era que você era exata e precisa dos seus movimentos. Por isso confesso, eu tô num terrível astral. Minha família mandou um cartão postal, cartão conseguiu me fazer chorar. E o reco-reco que eu brincava em mãe, a senhora me bateu porque eu troquei por um isqueiro pra poder fumar. Dá um negócio, coisa parecida que faz bem ou mal à saúde, não me interessa, mãe. Vai perguntar ao Gabeira se você pode fumar. Quase pode. Mas um capítulo da novela dolorida, colorida, comovida que eu pedi pra ver. O personagem que encenava contra a mão do gancho, a oficina telepática me sorria como um camafeu. Mas o que eu não sabia é que essa trama toda ia cair nas costas da pessoa que vos fala e relata o que aconteceu. Viva Zé Ramalho! Viva Zé Ramalho, viva o seu Valença. Você está sintonizado numa frequência comunitária, Rádio Campeche. Agora uma chuva de cajus. Essa música é dedicada para uma rematora. Ela virá no verão, ela virá no verão, com as chuvas de cajus. Os flamboyants estão sangrando nessas tardes tão azuis. ela virá no verão, ela virá no verão, com as chuvas de cajus. Os flamboyãs estão sangrando nessas tardes tão azuis. Pastores da noite, meu São Jorge amado, livrai-me do ódio dos abandonados. Pastores da noite, meu São Jorge amado, livrai-me do ódio dos abandonados. Virá no verão, com as chuvas de cajus. Os flamboyãs estão sangrando nessas tardes tão azuis. Ela virá no verão, ela virá no verão, com as chuvas de cajus. Flamboyãs estão sangrando nessas tardes tão azuis. Pastores da noite, meu São Jorge amado, livrai-me do ódio dos abandonados. Pastores da noite, meu São Jorge amado, livrai-me do ódio dos abandonados. Pastores da noite, meu São Jorge amado, livrai-me do ódio dos apaixonados. Alexa, volume máximo. Agora o pedido do meu querido amigo Cut, da Gola Funda, Tesoura do Desejo, ao seu Valença com Zizi Posse, arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Você se aproximando, eu morrendo de medo. Ali bem mesmo em frente a um certo bar Leblon. Quando eu atravessava aquela rua, morria de medo. Começar um velho sonho bom, e o sonho fatalmente viraria pesadelo, ali bem mesmo em frente a um certo bar Leblon. Vamos entrar. O que é que houve, meu amor? Você cortou os seus cabelos. Foi a tesoura do desejo, desejo mesmo de mudar. Thank you. vamos entrar. Não tenho tempo. O que é que houve? O que é que há? O que é que houve, meu amor? Você cortou os seus cabelos. Foi a tesoura do desejo, desejo mesmo de mudar. Este é o Muqueca de Siri, que vai lá pela Rádio Campestre toda quinta, das 7 às 9 da noite, domingo, geralmente 11 da manhã, tem o repeteco do programa gravado, mas hoje um programa especial, percorrendo a obra de Alceu Valença, com um grande elenco, como Marisa Monte, que ouvimos agora. Tá ouvindo o programa? Entre em contato, 489-9150-5037, pelo Zap. Ainda cabe um ou dois pedidos da obra de Alceu Valença, que vai até uma da tarde hoje, galera. Muqueca de Siri, Prêmio APCA 2007 como melhor podcast. Prêmio Aldir Blanc 2020 pela trajetória cultural. Vem aí o Lab Sonoro, um banco de dados de efeitos, captações do meio ambiente, da Ilha da Magia, em software livre, para livre distribuição, em copy left. Não sabe o que é isso? Dá um Google. Marisa Monte. Borboleta pequenina que vem para nos saudar, venha ver cantar o hino que hoje é noite de Natal. Eu sou uma borboleta pequenina e feiticeira, ando no meio das flores procurando quem me queira. Borboleta pequenina, saia fora do rosal, venha ver quanta alegria que hoje é noite de Natal. Borboleta pequenina, venha para o meu cordão, venha ver cantar o hino que hoje é noite de Natal. Eu sou uma borboleta pequenina e feiticeira, ando no meio das flores procurando quem me queira. Borboleta pequenina, saia fora do rosal, venha ver alegria que hoje é noite de Natal. Continuar falando de borboleta, agora com ele de volta, Alceu Valença, a dança das borboletas. Um, dois, foi. Estão voando a dança louca das borboletas. As borboletas estão girando, estão virando a sua cabeça. Olhe, as borboletas estão invadindo os apartamentos, cinemas e bares, esgotos e rios e lagos e mares em um rodopio de arrepiar. E derrubam janelas e portas de vidro, escadas rolantes e tais chaminés, mergulham e giram num véu de fumaça e é como um arco-íris no centro do céu. Yeah. invadindo os apartamentos, cinemas e bares, esgotos e rios e lagos e mares em um rodopio de arrepiar. E derrubam janelas e portas de vidro, escadas rolantes e das chaminés, mergulham e giram num véu de fumaça e é como arco-íris no centro do céu. Você está sintonizado numa frequência comunitária 98.3, Rádio Campeche. Mais 20 anos de múltiplas vozes. Este é um Muqueca de Siri especial para o seu Valença. Ouvimos Pedido de Jamuniz, Um Buquê para uma Rosa, Jacaré Blues, música de Zé Ramalho, ambas com Alceu. Chuva de Cajus também com ele, aí com Zizi Posse e Alceu, Tesoura do Desejo, pedido do meu brother Cudes, lá da Cova Funda, Curitibano e Curitibano. E um abraço pro Gordo e pra Magrinha que estão lá em volta dele. Aí rolou Borboleta, Marisa Monte, A Dança das Borboletas, Alceu Valença. No fundo estamos ouvindo Ana, com dois N's. Murakawa, com K e W. Quer trocar uma figurinha conosco nas redes sociais? @ Muqueca Siri, Muqueca com U e QU. Quer dar pitaco no programa? Sugerir, interagir? 489-9150-5037 é o nosso zap. 489-9150-5037. Na sequência, vamos abrir com Dominguinhos, junto com Alceu, Légua Tirana. Aí Alceu Valença, com Cavalo de Pau. Daí vem Chico César, com a Barra Malho, junto com Alceu, Mas é Surpresa, música. Tem um Marina e Sua Gente, Luiz Gonzaga, João do Vale. Enfim, várias parcerias, vários duetos. Vamos lá. Légua Tirana. É sanfona. Que estrada mais comprida, ó, que légua tão tirana. Ai, se eu tivesse asa, ainda hoje eu via Ana. Quando o sol tostou as folhas, bebeu no riachão, fui até o juazeiro pra fazer minha oração. Tô bordando estropiar, mas alegre de inciso ouviu minha prece, fez chover no meu sertão. Farei mais de 20 serras de albergata e mesmo assim, como ainda falta pra chegar no meu rincão, trago um terço pra das dores, pra reinar. pra ela, e pra ela trago eu e o coração. Que estrada mais comprida, oh, que légua tão tirana. Ah, se eu tivesse asa, ainda hoje eu via Ana. Quando o sol tostou as fui até o Juazeiro pra fazer minha oração, voltando estropiado, mas alegre o coração. Padre, estrada mais comprida, oh, que légua tão tirana. Ah, se eu tivesse asa, ainda hoje eu via Ana. Farei mais de 27 e albercate pé no chão, mesmo assim come da falta pra chegar no meu rincão. Trago um terço pra das dores, pra reino violão, e pra ela, e pra ela trago eu e o coração. Viva Dominguinhos. Viu, seu Valença? Cavalo de pau. De puro até assoprava o vento, formando ondas pelo milharal. Teu pelo claro, boneca dourada, meu pelo escuro, cavalo de pau. De puro até assoprar o vento, formando ondas pelo milharal. Teu pelo claro, boneca dourada, meu pelo escuro, cavalo de pau. Cavalo doido por onde trafegas, depois que eu vim parar na capital. Me derrubaste como quem me nega, cavalo doido, cavalo de pau. Cavalo doido, cavalo de pau. Cavalo doido, cavalo de pau. Cavalo doido, em sonho me levas, teu nome é tempo, vento, vendaval. Me derrubaste como quem me nega, cavalo doido, cavalo de pau. cavalo doido, cavalo de pau. Cavalo doido, cavalo de pau. Assoprava o vento, formando ondas pelo milharal. Teu pelo claro, boneca dourada, meu pelo escuro, cavalo de pau. De puro até assoprava o vento, formando ondas pelo milharal. Teu pelo claro, boneca dourada, meu pelo escuro, cavalo de pau. Cavalo doido, por onde trafegas? Depois que eu vim parar na capital, me derrubaste como quem me nega. Cavalo doido, cavalo de pau. Cavalo doido, cavalo de pau. Cavalo doido, cavalo de pau. Cavalo doido, em sonho me levas. Teu nome é tempo, vento, ventaval. Me derrubaste como quem me nega. Cavalo doido, cavalo de pau. Cavalo doido, cavalo de pau. Cavalo doido, cavalo de pau. Cavalo de Pau, Descasso, de 1982, Catarina nas plataformas digitais. Esse é o Monstro Alceu Valença, que estamos homenageando hoje, reverenciando sua obra, sua estrada. Se da minha boca vai, Chico César, Elba Ramalho, sua boca venha, Folia de Príncipe, com Alceu também. Uma declaração de amor. Apaixonado, seja essa nossa vênia, o nosso boi de reisado. Se da minha boca vai, vem da sua boca venha, uma declaração de amor. Seja essa nossa vênia, o nosso boi de rezado. Um reizinho bem coroado, bate em sua moradia, vem louvando e vem louvado, vem cantando essa folia. Eu e os meus companheiros queremos cumplicidade pra brincar de liberdade no terreiro da alegria. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Lampião desceu a serra, mano, deu um baile em Cajazeiras. Ensinou moça donzela a dançar, mulher rendeira. Lampião desceu a serra, mano, com sapato de algodão. O sapato pegou fogo, Lampião caiu no chão. Lampião tava dormindo, acordou-se assustado, atirou numa craona, papapá, pensando que era um soldado, papá. Atirou numa craona, papapá, pensando que era um soldado. As moças de Vila Bela, mano, não tem mais ocupação. Bota queijo e rapadura no bornó de Lampião. Mas eu tô com mais mola para um homem que é são. Ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Ou lhe mata de vergonha, mano, ou vicia o cidadão. Eu e os meus companheiros, ai, ai, queremos cumplicidade, ai, ai, pra brincar de liberdade, ai, ai, no terreiro da alegria, ai, ai. Viva o seu Valença, esse programa especial pra ele. Depois eu mando uma pra galera sintonizada, hein, galera? Vamos compartilhar. Alexa, volume máximo. Papagaio do Futuro. E depois marinei sua gente pelas ruas que andei. Eu tô montado no futuro indicativo e já não vou mais perigo. Nada tem a declarar até tudo divino. Costurada para fim, papagaio do futuro não para raio voar. Eu comi tudo, fumaça de gasolina, olha que eu comi tudo. Vai abrindo espaço na sala que daqui a pouco vem forró e shot, hein? Aí, ó. Começou. Saudade da solidade de quem passou. Rua Benfica, boa viagem na piedade. Tanta dor pelas ruas que andei. Procurei, procurei, procurei. Encontrar pelas ruas que andei. Procurei, procurei, procurei. Encontrar pelas ruas que andei. Andei, procurei, procurei, procurei. Encontrar pelas ruas que andei. Procurei, procurei, procurei. Na Boa Vista quis se encontrar. Rua do Sol da Boa Hora, Rua da Aurora vou caminhar. Na Madalena eu revi teu nome. Na Boa Vista quis se encontrar. Rua do Sol da Boa Hora, Rua da Aurora vou caminhar. Rua da Rivas matriz, saudade da solidade de quem passou. Rua bem fica boa viagem. Na piedade tanta dor pelas ruas que andei. Procurei, procurei, procurei. Encontrar pelas ruas que andei. Procurei, procurei, procurei. Encontrar pelas ruas que andei. Procurei, procurei, procurei. Encontrar pelas ruas que andei. Procurei, procurei, procurei. Te encontrar. Teu nome na Boa Vista quis te encontrar. Rua do Sol da Boa Hora, Rua da Aurora vou caminhar. Na Madalena revi teu nome, na Boa Vista quis te encontrar. Rua do Sol da Boa Hora, Rua da Aurora vou caminhar. Rua das Rivas matriz, saudade da solidade de quem passou. Rua bem fica boa viagem. Na piedade tanta dor pelas ruas que andei. Procurei, procurei, procurei. Encontrar pelas ruas que andei. Procurei, procurei, procurei, procurei. Encontrar pelas ruas que andei. Marimbês, procurei, procurei. Encontrar pelas ruas que andei. Marimbês, procurei, procurei. Te encontrar. Maravilhosa me encontrar com você aqui. Pelas ruas que andei, terminei lhe encontrando. Agora faço parte da sua gente. Obrigada, seu Valença. Você já é da minha gente há muito tempo. Agora o pedido de Karine, da Trindade. Piloto.

mesma carta, meu amor. Me chamo Queca de Siri, galera. Eu, Siri, conduzo essa carrapeta toda quinta, das 7 às 9 da noite. Aqui é o professor Quiabo ensinando as crianças a estudar. Um B com uma beaba, um B com E, B, B, um B com I, B, I, B, um B com O, B, O, B. Vamos estudar que é melhor. Benjamin, presta atenção. Estudei com a dona junto Filomena, bem, ó. Professora da Vila Tacauã, lá no quarto negro de manhã. Escrevi a lição pra se estudar e depois começava a se arrumar, enfeitada que só uma vedete, e a turma olhando a toalete, a festana nem podia bater. Filomena vendo tudo calado, gritou para a turma responder. Um B com a B, um B com E, B, eu sentado na frente estudava e olhava ligeiro lá pra mesa, porque tinha cinema sem despesa. Filomena deu pra desconfiar, pois a turma parou de soletrar. Levantou-se e foi logo perguntando: o que é que vocês estão olhando? E por que tem aqui tanto sossego? Eu então respondi a Filomena: eu estudei olhando pra mim. Um B com uma beaba, olha um B com um E, e um B com um I, mais um B com um O. Vamos estudar que é melhor. Vamos estudar que é melhor. Vamos estudar na escolinha da professora Filomena, prima legítima da cantora Elba Ramalho. Ouvimos Légua Tirana, Dominguinhos e Alceu Valença, Cavalo de Pau com Alceu. Tudo que eu não falar o nome é com Alceu, óbvio, pra não ficar repetindo. Folia de Príncipe, Chico César, Elba Ramalho e Alceu. Papagaio do Futuro, Pelas Ruas que Andei, Marines e Sua Gente, Luiz Gonzaga e João do Vale. Plano Piloto, Luiz Gonzaga, Pisa na Fulô, João Vale, todas elas duetos, parcerias. No fundo, estamos ouvindo Maestro Tiquinho. E a última foi Quadro Negro, Alceu Valença, o disco Música para Colorir. Disco bom para crianças, com vários clássicos da música brasileira. Isso serve para o Benjamin, que está escutando. João, Alice, Benjamin Piraquara, João Continente, Alice no Rio, no Andara, Andara, Andaraí. Tem o mês dos Erês, né? Dia 28 tem programa especial de Erê, na quinta-feira. Antes disso, no dia 14... recebo a visita do meu queridaço amigo Pedro da Costa, do Choro Xadrez. Aí complementar o papo que tive com o Álvaro Falzani, agora outra perspectiva, outro olhar do processo de criação. E apresentando também, trazendo sua flauta para brincar aqui, queridaço. Tem mais gente para vir, tem o Breno Reis, tatuador. Foi programador da Rádio Interferência lá para 2009, 2010, por aí, 2008. Enfim, vamos trocar uma ideia aqui com ele sobre a arte. Quem quiser conhecer o trabalho dele na Cachaçaria do Ponto, tem vários trabalhos. KCL, Black Alien, Mussum, Ele fez. Agora, Breno Reis Tatu, né? Procura aí no Instagram, ele fez uma. Pintou Oxum agora. Linda, linda, linda, maravilhosa. Um abraço, meu brother. Denise de Castro na escuta. Bruna da Estilo Bicho. Greg no Rio. Bia Figueiredo. Carla no Ratones. Cida Ram. Michel, baixista, queridaço. Paulinho Zanata, Dom Max, Curitiba. Chay Lima, Cinco Ruas. Mônica em SP. Sana Rodrigues. Mari Hoffman, Porto Alegre. Gemuniz, na Lagoinha. Dai Maciel e João, no Continente. Cacá Beltrão, Rio. Sol Cruz, Canguçu. Patrícia Reuter, a Galega do Triângulo. Também vai vir aqui dia 21, né, Patrícia? Isso, vem um grupo de choro dia 21 aqui. Go. Complementando, Renata, Mineira em SP, Olegário Lucena, queridaço, Dorothy, Sueli, Isadora, Karine, da Trindade, Ré em Uberlândia, e a Nath, meu querido Benjamin, meu neto, minha querida filha postiça, minha querida amada Nath. Enfim, um beijo para todo mundo, Mãe Rosa, aumenta o som, que agora vamos de shot. Vou entrar no shot agora para dançar juntinho, galera. Quem tem cobertor de orelha, usa. Vamos lá. Shot delicado, flor de tangerina, quando fugir de mim. Eu quero ver você dizer que eu sou ruim, me dá um beijo e daí vamos cair na ciranda. É. Muqueca de Siri, Muqueca com U e Q-U. Cata nas redes sociais, Muqueca Siri. Tá tudo lá no archive.org. archive.org. Tudo lá, desde 2006, toda a nossa história, a nossa capivara, a nossa ficha corrida. Valeu? São 16 anos de música independente, feita no braço e pela democratização dos meios de comunicação e pelo DRM do rádio digital brasileiro, que o nosso rádio é analógico, a nossa TV já foi desligada, analógica, é totalmente digital, nosso rádio é totalmente analógico, isso é um retrocesso do século XX ainda. Vamos lá de shot, falar de amor. Shot delicado, ao seu Valença, maravilhoso. Delicado, dedicado, colorido, é muito lindo, é como o sol e a lua, feito mistério divino. O nosso amor é transparente como vidro, comovente como a vida, seguindo do seu destino. O nosso amor é transparente como vidro, comovente como a vida, seguindo no seu destino. Apaixonado, não tem juízo, sou eu contigo e tu comigo. O nosso amor é transparente como vidro, comovente como a vida, seguindo no seu destino. O nosso amor é transparente como vidro, comovente como a vida, seguindo do seu destino. Laia la la, laia la la, la la la la, laia la la, laia la la, yame taia la la, taia la la, laia la ya la ya la ya, taia la la. Delicado, dedicado, colorido, é muito lindo, é como o sol e a lua, feito mistério divino. O nosso amor é transparente como vidro, comovente como a vida, seguindo no seu destino. O nosso amor é transparente como vidro, comovente como a vida, seguindo no seu destino. Apaixonado, não tem juízo, sou eu contigo e tu comigo. O nosso amor é transparente como vidro, comovente como a vida, seguindo no seu destino. O nosso amor é transparente como vidro, comovente como a vida, seguindo no seu destino. Laia la la,

Ouvimos. Depois de Quadro Negro, Shot Delicado, Flor de Tangerina. Quando Fugias de Mim, Pedido Léo. Flor de Tangerina, Pedido da Mari Hoffman. Eu quero ver você dizer que eu sou ruim, me dá um beijo com a Barramalho. E agora vamos de Ciranda. Nossa singela homenagem ao nosso mestre, Luiz Gonzaga. Viva Luiz Gonzaga, Gonzagão. Agora vamos diferente. Vamos cirandar, abre a roda. Alexa, som no máximo. Maria Clara, tira o Charles Moreto pra dançar. Bia Negreiros, um beijo, querida. A rosa vermelha é do bem querer. A rosa vermelha e branca é de amar até morrer. A rosa vermelha é do bem querer. A rosa vermelha e branca é de amar até morrer. Meu beijo doce tem sabor do mel da cana. Ô Mariana, Mariana, meu doce amor, sou tua cama, teu engenho, teu moinho, mas sou feito um passarinho que se chama beija-flor. Sou tua cama, teu engenho, teu moinho, mas sou feito um passarinho que se chama beija-flor. Meu beijo doce tem sabor do mel da cana. Ô Mariana, Mariana, meu doce amor, sou tua cama, teu engenho, teu moinho, mas sou feito um passarinho que se chama beija-flor. Sou tua cama, teu engenho, teu moinho, mas sou feito um passarinho que se chama beija-flor. A rosa vermelha é do bem querer. A rosa vermelha e branca é de amar até morrer. A rosa vermelha é do bem querer. A rosa vermelha e branca é de amar até morrer. Se bato asas pra beijar as outras flores, tu sente dores, um ciúme, um calor. Que toma o peito, o teu corpo invade a alma, só seu beija-flor lhe acalma, serei sempre o seu amor. Que toma o peito, o seu corpo invade a alma, só seu beija-flor lhe acalma, serei sempre o seu amor. A rosa vermelha é do bem querer. A rosa vermelha e branca é de amar até morrer. A rosa vermelha é do bem querer. A rosa vermelha e branca é de amar até morrer. A rosa vermelha é do bem querer. A rosa vermelha e branca é de amar até morrer. Um beijo, Mãe Rosa. É, pra quem não sabe, eu sou filho de Rosanda Rosalim Rose, a mãe mais rosa do mundo. Também sou filho de Ogum e Oxum. Sete Desejos. Chegou pro Gemuniz. Depois, Cristina Amaral voltando a Carrapeta com Táxi Lunar. Bora aí, ó. Começando das cinzas, eu faço versos tão claros. Projeto sete desejos na fumaça do cigarro. Eu penso na blusa branca de renda que dei pra ela, na curva de suas ancas, quando escanchada na cela.

Você está sintonizado numa frequência comunitária 98.3 MHz. Mais de 20 anos de múltiplas vozes. Este é o Muqueca de Siri, que vai lá toda quinta, das 7 às 9 da noite. Muqueca de Siri, que começou na Rádio Interferência, uma rádio livre do Rio de Janeiro, depois passou pela Rádio Pulga, pela Rádio Bronca em Barcelona, pela Rádio Almine em Granada, pela BSOS Radio em Maui, no Havaí, pela Rádio Grave em Curitiba, deu uma visita na Rádio Muda também em Campinas, enfim. Tu não te lembras que Luê. O cheiro acelera o coração. Cheiro da saudade. Vai dizer que tem saudade sem cheiro? Explica aí então. Vai dizer. Quando te lembras do cheiro da minha carne, cheiro de mares, cheiro de bares, do bar do trevo. Rabeca. We'll be right back. da Rosa Vermelha. Alceu Valença, Sete Desejos. Alceu Valença, Táxi Lunar, Cristina Amaral, Luê, Cheiro da Saudade. Na sequência, vamos ouvir Luci Alves. Luci Alves, com Alceu Valença. O clássico, né? Morena Tropicana. Tropicana. Enfim, depois vem Júnior na Evolução. E Alceu Valença, numa versão com do Dom Troncho. Aí tem Daúde também. Agora um reggae. Reggae nordestino. Levado pro Maranhão. Olha só. Olha que delícia. Grande Luci Alves. Maravilhoso, Alceu Valença. Da manga rosa eu quero gosto sul, melão maduro, sapo de joá, jabuticaba teu olhar noturno, beijo travoso de um cajá. Pele macia é carne de caju, saliva doce, doce, mel, mel de urso. Linda morena, fruta de vestemporana, caldo de cana, caiana, pude desfrutar. Linda morena, fruta de vestemporana, caldo de cana, caiana, vou te desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Da manga rosa quero gosto sul, melão maduro, sapo de joá, jabuticaba teu olhar noturno, beijo travoso de um bucajá. Pele macia é carne de caju, saliva doce, doce, mel, mel de urso. Linda morena, fruta de vestemporana, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Linda morena, fruta de vestemporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Moreninha tropicana, eu quero teu sabor. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Este é o Muqueca Tsiri, Rebelde desde 2006. Prêmio como melhor podcast 2007 pela Associação Paulista dos Críticos de Arte, APCA. Prêmio Aldir Blanc 2020 pelo Estado de Santa Catarina pela Trajetória Cultural. Labelle de Ju, Junina, Evolução. E depois, Sonhei de Cara. La belle de jour, da moça bonita da praia de Boa Viagem. E a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de junho era bela da tarde. Seus olhos azuis como a praia, na tarde de um domingo azul. Oh, bela e de junho. Bela e de junho. Era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. Mas Belle de Ju, nós o viajava. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde do domingo azul. A Bela da Tarde, A Bela do Dia, no meu francês, Praça Paris. Saindo das janelas, colorindo a primavera, e sem teus braços acordei. Sai arrendada, pendurada na varanda, tem a cor da esperança do amor que lá ficou. Pois todo dia eu lembro sempre da janela, do amor que eu dei pra ela. Foi tão bom quem me ficou. Foi tão bom quem me ficou. Mas foi um sonho. Que saiu das janelas, colorida primavera, sem teus braços acordei. Sai arrendada, pendurada na varanda, tem a cor da esperança do amor que lá ficou. Pois todo dia eu lembro sempre da janela, do amor que eu dei pra ela. Foi tão bom quem me ficou. Foi tão bom quem me ficou. Quem sonha de cara vê coração. Agora Daúde com o seu Valença, como dois. Foi animais. Mistério e segredo, e muito mais. Foi divino brinquedo, e muito mais. Se amar como dois animais. De olhar acateado, deixou em pedaços meu coração. Uma onça rio. Olhava pintada e ela estava no cio. E era um cão vagabundo e uma onça pintada se amando na praça com os animais. Das galáxias. Meu brinquedo estupefaciente através da música. Trem das Ilusões. É o Barra Mário de volta e depois Simone. Por um fio é tão vazio. Vai ver que esse trem que você... você viajando na mais cruel. Sua compaixão é tão pouco, muito louco. Se for e pega em seu caminho, sofrer, gemer quase em silêncio, morder seu nome no lenço, ver nossa história por um fio é tão vazio. Vai ver que esse trem que você viaja não tem janela, não. Não tem casa na colina, não tem porto só lá em cima. É você que está cego e não me vê viajando na mais cruel ilusão. Tu tem moqueca, tem siri com moqueca, moqueca de siri, siri de moqueca e moquecas de siri. Depois da Giné, Simone, Anunciação. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar. No teu cavalo feito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo feito no cabelo ao vento, parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus. Eu te anuncio nos sinos das rajada de vento, um contratempo, forte furacão, um desafio, uma rajada de vento, uma ferida, uma inflamação. Uma subida, uma rajada de vento, um contratempo, forte furacão, um desafio, uma rajada de vento, uma ferida, uma inflamação. Como canalha, como bom ladrão, amor ferido, fecha a porta e a janela, sara a ferida por inflamação. Uma subida, uma rajada de vento, um contratempo, forte furacão, um desafio, uma rajada de vento, uma ferida, uma inflamação. Contratempo, forte furacão, um desafio, uma rajada de vento, uma ferida, uma inflamação. Como bandido me mirei nos olhos dela, como canalha, como um bom ladrão, amor ferido, fecha a porta e a janela, sara a ferida por inflamação. Rajada de vento, uma ferida, uma inflamação. Uma subida, uma rajada de vento, um contratempo, forte furacão, um desafio, uma rajada de vento, uma ferida, uma inflamação. Moqueca de Siri para o seu Valença. Agora uma música bem sexy. Rafael Magu, Anfrísio Rocha, Otto com HJR e Cida Olímpio na voz. Cruz Garmin. É o seu rock and roll Valença agora. Depois tem Eletro Full Minas, Alopado. Guardado pra mim, e a cor do batom é vermelho carmim. Meu amor tem 10 dedos cravados em mim, que me rasga, me arranha e me deixa assim. Assim que eu te vi muito louca, olhei tua boca e ficamos afim. Em mim, me deixa assim. Assim que eu te vi muito louca, olhei tua boca e ficamos afim. Afim de fazer um pecado, e amor do pecado busca. Citando Vanderbilt, né? Seja punk, mas não seja burro. A seguir, Eletro Minas, com Márcio Lô Miranda, Paulo Rafael e Tarim. Paulo Rafael, cara. Mais um punk rock com Alceu, Agalopado. Aí voltamos a conversar e finalizamos com Frevo, galera. Pega o guarda-chuva, pega a sombrinha aí, ó. Alexa, volume máximo. Sorrindo de agonia. Incendei esses tempos glaciais. Liberto de Cervantes, descobri que os moinhos são reais. Entre feras, corujas e chacais, viro pedra no meio do caminho, viro rosa, vereda de espinho. Incendei esses tempos glaciais.

desse sufoco. Está faltando um grau, um grau, um grau, pra meu corpo pegar fogo. Nessa temperatura, menina, quem aguenta esse sufoco? Me diga, morena, o que vamos fazer? Amar, sente prazer. Me diga, menina, o que vamos fazer? Te desejo, quero um beijo sem demora. Te amo tanto, tanto como um beija-flor aflora. Morena, te desejo, quero um beijo sem demora. Te amo tanto, tanto como um beija-flor aflora. Sou beija-flor. Agora uma música dedicada à minha querida amiga Pombagira Cibernética, a Luizada, Luísa maravilhosa. Te amo, mulher. Muita saudade de você. Voltei em Recife. Luísa tá em São Paulo. Danado pra atender. Ei. Mas acabando o Muqueca de Siri de hoje, galera. Uma delícia a companhia de vocês. Coisa do Alceu Valença, que atingimos números exorbitantes, muito além da expectativa. Um programa feito assim de improviso, né? Decidido nos últimos dias. Adorável a companhia de vocês, galera. Vamos todos. Canados pra Catende. Catende? Catende? Não tem acento. Spotify é uma merda pra acentuar. Vamos todos. Depois do shot, rolou Ciranda da Rosa Vermelha e Sete Desejos com Alceu Valença, Táxi Lunar, Cristina Amaral, Cheiro da Saudade com Luê, Tropicana, Luci Alves com Alceu Valença, Labelle de Jus, Junina Evolução, Sonhei de Cara, Alceu Valença com Dom Troncho, Troncho com X, Daúde e Alceu Valença com Dois Animais, maravilhosa essa versão, Trem das Ilusões, que lhe dá essa Elba Ramalho com Alceu, Anunciação com a Simone. Ouça essa carta que eu não escrevi. Por aqui vai tudo bem, mas eu só penso um dia em voltar. Ai, Delminha, veja a enrascada que fui me meter por aqui. Aí foi Rajada de Vento com Alceu Valença, Rude Carmim. Cida Olímpio, Alto Júnior. E vamos lá, o que mais? Anfrísio Rocha e Rafael Magu. Eletro Minas, Márcio Lomiranda, Paulo Rafael e Tarim, com Y. Agalopado, Valores do Passado com Alceu, Beijo na Clara com Alceu também, Voltei Recife, Silvério Pessoa e Alceu, e no fundo, Vou Danado pra Catende, Alceu Valença. Ainda vamos ouvir Você Pensa e finalizamos. Duas horas é pouco para mostrar o que representa o Alceu Valença na história do Muqueca. Nessa pesquisa eu tava pensando assim, essa breve pesquisa, né, que foi decidida no último, aliás, domingo que vem vai repetir o programa do Jason Dias, e quarta-feira vem o Pedro, e daí repetimos o do Pedro adiante. Porque eu decidi em dois dias fazer esse programa sobre o Alceu. E eu já vi que metade desse repertório eu já toquei. Mais de metade. E essa relação já tem 17 anos. De Muqueca de Siri e Alceu Valença. Quando eu buscava coisas dele tocando samba e choro lá atrás. Enfim. Então é uma satisfação a companhia de vocês. Quinta-feira estamos aí de novo com a presença de Pedro da Costa. Na outra semana vem a Galega do Triângulo com um grupo de choro aqui. Vai tocar no Wagner Segura dia 22. Tem o Breno Reis pra vir. E dia 28 tem o programa de Erê. Só entra criança. Quem já envelheceu, desliga. Só entra criança mesmo. E Bege, Erê, São Cosme e Damião. Dia 27, dia 28 tem programa aqui. Com a porta aberta pra quem quiser colar, só traz doce. Traz larica, porque os Erês gostam de larica, né? Fala, pacas, né? Vamos lá, essa quebradeira, ó. Moqueca de Siri. Olha aí, eu, mamãe Oxum, o Guinha meu pai, adorei a Saravá, minha preta véia, dona Mariazinha, uma delícia a companhia de vocês, bom domingo, boa semana. Hoje à noite vamos pela Castanheira. Paz, saúde, sorte, direitos humanos, luta, trabalho, voz de fala, empatia, carinhos, afetos, carícias, desejos, saudações rubro-negras e bênção, Mãe Rosa. Benjamin, vai comer.